Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. E dessa será? Vez funcionou na internet. Será que agora vai, hein, menino? Será que o Capitão Pátria vai deixar aí o cara fazer a live de hoje? Vai hackear o YouTube? Vai fazer o que fez no último episódio, que eu não vou dar spoiler? O Capitão Pátria ali, ele é meio bronco, né, mano? Ele não usa muito a internet, né? Ele nem tem celular, né, na verdade. Não, o cara ali não. Fica só... No... Tem não, mas ele não usa não. Celular, não. Quem usa é a meninazinha, né, do... A Maeve. A Maeve usa muito. A Maeve usa celular? Tempesta. Ah, é, eu uso celular também. Ah. É, eu acho bom vocês começarem se controlando aí, que com 30 segundos de live vocês já meteram uma porrada de spoiler aí, de doideira, meu. Melhor vocês spoiler do calma. Cara usando o celular. O cara usa o celular, tem spoiler, pô. É isso aí, pai da história, tá doido, né, mano? É isso, velho. Se bem que pode ser até um spoiler mesmo, né? O cara dizer que o Capitão Pátria não usa celular, né? Quer dizer que não vai ter nenhuma cena dele usando celular, né? Bruno veio falar comigo aí, cara. Eu não vou assistir a live de vocês, porque vocês vão dar spoiler. Eu não assisti os últimos episódios aí. Eu tô faltando 3 ou 4 ainda. Já vê da isso. Segunda temporada. É aquele negócio, gente... né? Errado ele não tá, né? Ele conhece vocês aí. Inclusive, a live deve estar com pouca gente justamente por causa disso aí, né, mano? Os caras estão achando que a gente vai dar spoiler, né? Mas a gente... Sem spoilers, mano. Na verdade, mas a gente vai dar spoilers leve, mano. Pelo menos do primeiro episódio, mano. Porque o primeiro episódio é putaria, né, mano? O cara tá... spoiler do primeiro episódio, do começo da série. Primeiro, segundo da série. O cara reclamar de spoiler. Mas eu acho que dava pra dar spoiler tranquilo, só da primeira, mano. Só comentando da primeira. Ah, eu acho que... Mas tinha uma regra de spoiler aí, mano, que tinha que ter pelo menos 3 ou era 4 anos, mas não era não. É. Era assim, os caras saíram do ano passado, os caras, não, mano, tem que dar spoiler à torta e à direita. Mas dá pra gente falar da série sem revelar alguns pontos... tem alguns pontos-chave dessa série aí... Que realmente o spoilerzão é pesadozão mesmo. Mas tem outros que não, mano. Que são leves ali, que não vão entregar muito da trama principal, não. E a gente vai falar spoilers leves, né? Mas, né? Já esteve avisado aí que vai ter spoilers leves, né? Não vai ter os spoilerzão pesadão ali. Fulano de tal moia. Ixi Maria. Não vai ter não isso aí. A gente vai falar de uma forma mais branda, né, mano? Do The Boys aqui, né? Seriado. Sim. Da Amazon, né? Da revista Zona do The Boys, né? Mas primeiramente, né? Se você não é inscrito aqui no canal do Azilla, você já se inscreve aí embaixo, né? Tem um botão vermelhão aí, bem aí embaixo, se inscrever. Já clica nele e ativa o sininho aí para receber as notificações dos vídeos, né? Dos podcasts que a gente sempre lançar aqui. Já segue também lá no Instagram e no Twitter, né? @Azillator no Instagram e no Twitter. Que a gente tá postando muita coisa lá, né? Então, já, né? Já dá aí... A gente tava falando que ia abrir um canal de doações particular, né? Que a gente não abriu até hoje. Como é, mano? Mas em breve a gente vai abrir, né? Canal de doações particular do Azilla. Cara, é botar um canal só pra negada doar, é? Porque ele tá com dinheiro só, né? O cara só injetar dinheiro infinitamente, né? Lá no canal, né, velho? Já se inscreve na Twitch também, né? A Twitch lá do Azillator, twitch.tv/Azillator. A gente tá pensando em fazer lives de games, né? Lá sempre a gente tá fazendo. Então a gente tá estudando, né? Na verdade, se vale a pena fazer no YouTube, tudo no YouTube. Literalmente o cara tá estudando, né? Pra ver como é que bota essa bicha no ar. Hein? Pra não dar. Que não deu certo. Suplativo, né? Pra ver se. Porque realmente não deu certo. Não deu certo da última vez, né? Os caras aqui no chat, ó. Agora vai, hein? E o Twitch? Twitch ali, né? cagou o pau, né, mano? Melou a feida. Putaria. Começou na hora certa, diabo é isso, o Diego Benevides, ó. Por que o Samuca tá de perfil? Jogando se lembra... Mário! Jogando Vocês Mário se lembram daqueles CDs, mano, que vendiam ali das coletâneas da... Acho que era da Som Livre Brasil, né? Que era Caetano Veloso, perfil. Gilberto Gil, perfil. O meu pai tinha uma ruma desse CD, mano. O Alguém meu pai tinha um monte de CD. Os caras não sabem nem o que é porra de CD, mano. Os caras só lembram dos HDs, né, mano? Então... E o minoxidil, né? Tem o minoxidil. Bicho aí, Juan. Momento mexendo o Samuel. É, bicho com tupetezão aí. É. Tá começando a nascer o bichinho, bicho, ó. Aqui, ó. O Helder Bruno tá dizendo aqui, ó. Se contar muito spoiler, eu saio fora e ainda deixo de like. Não, vai ter spoilers leves ali, mas não vai ter spoilers um pesadão, mano. Tiago Bodão, cheguei e já digo logo, Capitão Pátria é um filho da puta. Tá, putaria, começou, né? Começou, né? Só o Samuel encarando o Joel de lado. Samuel... O cara dizendo aqui, ó. Ô, putaria, viu, mano? Então vamos lá, né? Começar ali. O The Boys, mano, ele na verdade, ele começou, né, com uma revista que foi publicada em 2006 até 2012, né, mano? O Neto tava dizendo que ele leu, né, as revistas na época. Que eu nem conhecia, mano, porque... O Neto deu uns spoilers legais da revista pra mim, o Thiago Miro também leu, ele falou dos spoilers legais, eles disseram, no caso do Thiago Miro, ele disse que a revista, mano, cuidado, hein? É totalmente diferente do seriado, viu? Não, mas... Não é que é totalmente diferente, não. O quadrinho do The Boys, o seriado foi bem fiel, assim, a pegada inicial é bem fiel, só que o The Boys, se eu não me engano, ele é do Warren Ellis, não é não? É do Warren... Garth Ennis. Não. É do Garth Ennis. O Garth Ennis, mano. Pra quem conhece, ele já é conhecido por séries de quadrinhos bem pesadas, mano. Ele fez o Preacher, né? O Preacher é muito foda. O seriado do Preacher também, que tem no Amazon Prime, também é muito bom, viu? O Violência, Juiz pô. Dredd, né? O Juiz Dredd, ele já fez Juiz Dredd também, né? Ele fez vários quadrinhos também do Justiceiro, né? O Justiceiro dele é altamente violento. Mas é muito massa. O roteiro do cara é muito bom, mano. Uma escala que eu tenho é assim, mano. Antigamente a gente tinha uns super-heróis da DC, né? Que eram super-heróis deuses. É. Aí com o Watchmen, o cara teve os super-heróis humanos, né? Porque ele tirou o super-herói do pedestal de Deus e deu uma humanizada. Sim, o Alan Moore, no caso o Alan Moore. E o The Boys, pra mim, é o seguinte. E se os heróis fossem filhas da puta como a gente, entendeu? Macho, eu já vou te dizer um negócio aqui, macho. Eu acho que se existisse agora... O cara já tá puxando a pauta já do final do programa. Eu acho que se existisse esses heróis todos aí, Superman, Batman, Flash, mas eu acho que todos eles iam ser filhos da puta, mano. Todos eles, mano. Não ia ter um herói bom ali. Eu acho que o egoísmo ia reinar, velho. O Super-Homem, mano, ia ser o primeiro, mano. Porque assim, mas ele é o bonzinho, né, na série, né, e tudo mais. Só que, macho, o poder do governo corrompe as pessoas, mano. Não tem como não, mano. O Super-Homem, ele com certeza ia ser o filhotinho ali do governo, exército americano, aquele negócio e tal. Acho ele com certeza ia ser esses caras. O cara, quando ele é muito poderoso, por que, é que ele tem que obedecer a um governo? Mas o cara é filha da puta. Mas eu acho legal no The Boys, velho, porque o The Boys ele explica por que o Capitão Pátria é filha da puta daquele jeito. E cada herói tem a explicação por que é filha da puta, né? Porque, se a gente parar pra pensar, o Superman, ele é um bom samaritano por causa do pai dele e da mãe dele, né? Por causa do Jonathan Kent e da Martha Kent. porque a foram criação eles que dele. Moldaram a personalidade. A criação, isso mesmo. É. Já o Capitão Pátria, o cara não teve criação, macho. A criação do cara foi loucura total. É, eles explicam. O cara todo com medo, Samuel. Ó, a cara do Samuel aí de medo. Olha pra câmera aí, Samuel. Cara, zona de medo. Pra gente continuar explicando um pouquinho da história do The Boys, né? Porque... ele começou sendo uma série, né, publicada pela DC, né, na verdade. Ele são 72 capítulos, né, a história do The Boys já tá fechada, né? O arco do The Boys nas revistas já tá completo, né? A história já tá toda fechada. Tem uns spin-off, né, aqui e ali, mas a história principal, né, que é o que a série tá se baseando, ela já foi fechada, né? Então as revistas que a... Eles têm uns spin-offs muito bons, mano. Eu me lembro que na época que eu li as revistas, sei lá, aparecia numa história um super-herói bem alternativozão, assim, num nível de escrotidão bem elevado. Aí os caras, bicho, mas esse bicho é massa. Aí, tipo, no outro mês saía a minissérie daquela revista herói, dele, parecia, né? Parecia os quadrinhos dos anos 90. E aí, macho, o que eu li, mano, sobre o The Boys nas revistas é que ele começou sendo publicado pela DC, que o Garth Ennis, ele queria fazer essa série, né, de... tipo uma paródia, né, uma paródia dos super-heróis só, da Liga da Justiça, só que muito mais pesado, né, muito mais pesadão e dark, né, assim, macho. Aí a DC, depois da sexta edição... eles não gostaram, né, do tom ali da, que a revista tinha, né, das sátiras que ele estava fazendo. E resolveu encerrar o contrato, mano, com eles. Não, a gente não vai publicar mais não, mas... e foi bem amigável, assim, com os caras, né? Não escrotizaram os caras. Processado, até porque era o Garth Ennis, né, mano? O Garth Ennis ali é um cara já era um cara conhecido, né, e tal. Aí eles disseram, não, então publique em outro canto aí, a gente não vai... encrencar com isso aí, não. Aí quem pegou foi a Dynamite Entertainment, que publicou o The Boys do começo até o fim, né? E foi até o final. É curioso, mano, porque eu não sabia. Quando eu comecei a ler o The Boys, eu já peguei pela Dynamite. E assim, o The Boys, mano, não tem nada a ver com a DC, mano. Ele é muito... é. Ele podia ser Dark Horse, alguma, porque ele tem umas correntes... Dark Horse, tem umas coisas extremamente pesadas, mano. Já no número de abertura, mano, tem umas coisas. Mas foi isso aí porque a DC, ela não gostou, mano. Ali porque o tom dos personagens do The Boys é muito mais pesado, né, mano? E eles estavam fazendo a sátira, né? E como era a DC, né, tem uma relação, assim, meio que, né, conservadora, né, com os personagens delas ali. Eles não mudam muito, assim, a característica dos personagens dela, né? O Super-Homem, o Batman, ruim, né, e tudo. É porque o ruim dessa paródia, mancha, é que ela não tem... ela não é uma paródia de coisa positiva pros personagens, é sempre coisa negativa, só... né? Então cada personagem tinha um defeito. O Flash daquele universo tinha um defeito, o Super-Homem, a... enfim, todos eles tinham problemas, né? E eu acho que a DC não queria isso pros seus personagens. Talvez seja por isso que eles cancelaram isso aí, assim... contrato de ficar fazendo a DC. E só pra ressaltar aqui na história do The Boys, a história principal dele é a seguinte, né? É como se fosse a Liga da Justiça, né? Só que eles são chamados de Os Sete, né? Os Sete ali, que é o Capitão Pátria, o Black Noir, Rainha Maeve, Translúcido, Profundo, Trem Bala e a Luz Estrela, né? Que é a novata, né? A novata. A novatazinha que a gente vê ela começando, a gente vê ela entrando no grupo dos sete, né? No começo da série, né? E tudo mais. Só que esses heróis, né? Eles são controlados por uma empresa gigantesca, né? A VOD. E que essa empresa, ela controla tudo, né? Desde o marketing do herói, né? As redes sociais dele. A roupa dele, os filmes que eles vão fazer no cinema, né, e tudo. É uma agência que controla os super-heróis, né? E isso aí foi interessante, mas quando eu comecei a assistir a série, que eu pensei, macho, realmente, mas se os super-heróis existissem na vida real, mano, com certeza ia ter uma empresa, ia aparecer uma empresa que ia tentar controlar eles. Ia, não, vem aqui pra nossa empresa, nós cuidamos da sua imagem, né, e tudo mais. Você, o Homem-Aranha ia ser o primeiro, mano. A galera ia querer pegar o Homem-Aranha aí e tal. Ia ser... Homem-Aranha ligeiro, né? O Melan Liseiro, né, galera, dizer, ei, mano, agora tu vai ter um salário de gente, vixi. Isso aí, eu... mano, é... é doido, mano. E isso aí, mano, é um negócio que humaniza demais essa história, mano, porque o cara, é, realmente, mano, se existisse, ia ter uma empresa mesmo, né, pra controlar ali a vida dos caras, né, e tudo mais, né. O que eu acho, mano, que humaniza é pelo seguinte, isso aí já existiu em outras mídias, né, tipo... Sei lá, no Incríveis tem esse negócio, do universo de super-herói e tal, agência de herói. É, por exemplo, no Boku no Hero, também é muito comum esse negócio de empresa de super-heróis. Né? É. Só que o que eu acho legal no The Boys é porque ele dá um tom de realidade. Né? Os caras trabalham em empresa de super-herói, mas não é, ah, é aquela minha maravilha. Não, mas é os caras ali são funcionários, mas tem esse negócio não. Ah, tu é foda, tu é super poderoso, velho, mas tu é meu funcionário. Então, tá na minha mão aqui. Exatamente. Sai dali, eu corto o salário. Quero nem tem saber, aquele... O profundo, né, mano? O profundo ali na hora que eles descobrem o podre dele, né, lá na empresa. Os caras, ei, bichão, tá sabendo aí da história? E os caras hein, mandam pra imprensa, né, e tal. Envia aí pra imprensa pra gente fuder esse bicho aí. Os heróis mesmo, né? Entre eles têm uma rixa, né, mano? E tal. Eles ficam mandando ali um tentando derrubar o outro, né? Direto. É um querendo ser mais popular que o outro, né? Eles ficam vendo as redes sociais e tudo pra ver como é que eles estão. E aí, eles né, a gente tem. Logo no começo da série, isso não é spoiler, né? Porque é o começo da série ali, e eu acho que tem no trailer também, que é o seguinte, tudo começa na história, né? Porque o Flash dessa história, que é o Trem-Bala, né? Ele tá perseguindo lá um... Ele tá fugindo, né? Perseguindo um bandido, sei lá o quê. Aí ele atropela a namorada do Hughie, né? Que é o cara que... É, entra pro The Boys, né? O The Boys, na verdade, não é o grupo dos sete, né? Que a galera pensa que a Liga da Justiça é que é o The Boys, mas os The Boys mesmo são o outro grupo, né? Que são uma espécie de... Tipo uns agentes, né? Lá da CIA. É, são eles... É, eles eram um agente da CIA. Um grupo lá de extermínio. E esses bichos são... São controlados ali pelo Billy Bruto, né, mano? Billy Bruto, ele é o chefão ali desse grupo aí dos The Boys. E o Hughie, ele é um cara que ele entra pra esse grupo justamente por causa disso, né? Porque ele teve a namorada dele morta por um dos sete, né? E uma das paradas doideiras ali que eu achei no começo da série é que eles... Pra calar a boca do Hughie, né? A empresa lá da VOD, né, vai lá pra casa dele e oferece dinheiro pra ele, né, pra ele ficar calado ali e tudo. Aí até o pai dele diz, meu irmão, mancha, aceita o dinheiro aí, mas não, mas é minha namorada, bicho, fica puto, né. Minha namorada, não sei o quê, a vida dela vale 40 mil reais. É porque a forma que ela morre é muito escrota, né, porque isso é abordado até nos Incríveis, que é os efeitos colaterais que os heróis trazem, né, no mundo. Sim. Porque quando um herói tem perseguição, ele acaba acontecendo vários acidentes ao redor, né, porque nos quadrinhos a gente não vê isso, né, porque os quadrinhos não deixam isso claro, né, mas os Incríveis mostram muito isso, que eu acho legal, que se um herói tá em perseguição com um vilão, sempre vai acontecer vários acidentes de carro, várias pessoas vão se ferir, talvez até morrer. E isso no The Boys acontece muito, né? É porque como os heróis também são muito egoístas, eles focam sempre em pegar os ladrões ou os bandidos, e sempre alguém se fere ou acaba morrendo, e a própria mídia da voz encobre tudo para que não fique sabendo, né? Que é justamente o que aconteceu com o Hughie, né? É, não, uma coisa que não era de ser... como Samuel dizendo, tava falando aí, né? Porque... Uma coisa que não era discutida muito ali nos filmes de super-heróis, né, nos quadrinhos, eram as consequências dos atos dos super-heróis, né, que hoje em dia já é comum, né? A gente vê lá no filme do Vingadores, né? O Vingadores 1. Tem uma hora lá que o Tony Stark, mano, ele tá sendo perseguido por aquele minhocãozão lá do Thanos, né? Que é minhocão. O minhocão. Tu baixou o filme certo, mas... assistindo o X-Video, hein? Não lembro disso aí, aquele... não, mano. Tem uma minhoca zona voadora, mano, que eles enviam. O Thanos... Eu chamaria de baleia voadora, mas... Aí, mas... Na hora que ele passa, assim, o Tony Stark passa por um prédio, mano, o minhocão vem, mano, num rasantezão, mano, brrr, e rasga o prédio no meio, mas... Aí eu fico imaginando, macho, o pessoal desse prédio aí, mano, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, o próprio Batman vs Superman, mano. E eles não começam por causa de uma putaria dessa, mano. O Superman derruba o prédio lá do... Do Silvane, esse bicho puto, né? Que é puto. Prejuízo aí. Super-Homem, raio. Tem que pagar. O Superman, olha esse rapaz, não tem dinheiro não. O Super-Homem abre o Internet Bank, né? Assim aí. Rapaz, só tem $150 aqui na minha conta. É, mas é putaria, né? O Super-Homem cai em cima do prédio, né? Derruba o edifício. Esse bicho sai com os braços abertos. Não, mas cada um com seu prejuízo. Cada um com seu prejuízo. Mas isso que o Joel falou é verdade mesmo. O Batman vs Superman, ele existiu, ele foi criado por causa da reclamação dos fãs do fato do Superman não olhar para os efeitos colaterais que ele estava causando nas batalhas que ele teve com o Zod, né? Porque ele lutava no meio da cidade e era gente morrendo, gente caindo, sofrendo. E o Superman não tava nem aí, mano. O negócio dele era lutar contra o Zod. E o efeito colateral, compadre, cadê? Tava nem aí. Por isso que surgiu o Batman vs Superman. Esse filme foi criado por causa disso, mano. É tanto que o Batman é puto com o Superman por causa disso. Que ele não olha pros efeitos colaterais dos atos dele, né? O Lucas Fiorini tá dizendo aqui, mano. Tá osso, mano. Nessa história aí do The Boys, eu seria o cidadão inocente que morre nas consequências do Capitão Pátria. Eu acho que todo mundo, né, mano? Todos nós aqui seríamos os inocentes ali no meio da batalha, né, mano? Acho, mas o The Boys, mano, ele tem uma mensagem legal que eu acho. É. Que é exatamente isso aí que você dá pra você refletir. Mas a história começa com a indignação do cara. Porque você vê que isso é um negócio normal. Ah, os heróis estão na cidade, acontecem acidentes. Eventualmente alguém morre por causa disso e dá uma indenização ali. Mas na nossa sociedade, mano, isso aí também acontece, mas acontece muito. É, acontece. Vamos dizer, quem é que é poderoso, né? Na nossa cidade tem muita empresa, muito político aí que faz umas merdas na federal. Alguém acaba pagando o pato aí, não, beleza, fica por isso mesmo. É, mas porque isso aí realmente acontece, tipo ação policial, né? Os caras que estão no meio do tiroteio contra os bandidos, né? Os policiais, mano. Eles, sem querer, eles acertam mesmo, né, mano? Em algum inocente, né? E tudo mais e tal. E é uma coisa que o super... Macho, se existisse super-herói de verdade, mano... O tanto de gente que ia morrer, mano... Pela ação da consequência de um super-homem, de um Batman... É doido, e macho. Outra coisa, mas tô pensando, mano. A PM, mano, os caras recebem treinamento e tal, reciclagem. Super-herói não, o cara tem um poder aqui, eu vou ser super-herói, eu quero nem saber não. O super-homem, mano, fazendeiro, mano, um cara que mexe com vacas, mano. Como é que... E o cara tem um poder de um raio laser soltando pelos olhos, mano, assim, pode queimar todo mundo, mano. É, um cara que seria... The Boys, se a gente... Um cara que seria... Essa temática do... Não, eu tava dizendo assim. Depois eu emendo. Um cara que seria, teoricamente, né? Seria um cara que seria controlado, assim. Seria o Capitão Zod, né? Do Homem de Aço ali. Que ele sim, que era um militar, né? Que recebeu treinamento no planeta dele, né? E tudo mais. Ele, em teoria, ele seria o cara controlado, né? Seria um cara que recebeu treinamento, né? Deveria ser um cara mais controlado e tal. Só que não, né? O cara é um doidão lá. Escrotãozão, né? Então... Pegando o exemplo do Lucas Fiorini, que eu até ia falar aqui, e ele exemplifica bem. Por exemplo, aquele caso ali da Vale e a cidade de Brumadinho, que os caras escapou aqui, escapou, estourou uma barreira, matou uma centena de famílias ali, acabou com a cidade e tal. É. Se você for ver, mano, indenizaram e tal, a Vale tem dinheiro, que são uma porra e tal, indenizaram lá o pessoal. Mas gente presa mesmo assim, responsabilidade foi, teve muita não. O Sledgehammer tá dizendo aqui, ó. Abre aspas. Cada um paga o seu. Fecha aspas. Frase clássica do Manel depois das batidas. Bateu o carro, né? O Manel abre com os braços abertos, né? Cada um paga o seu, hein? O Mário Xavier tá dando uma mensagem aqui, que eu li aqui, mas a gente não vai poder... reproduzir a mensagem por causa dos direitos do YouTube, né? Mas é isso aí mesmo, não, não. O Mário Xavier. The Boys Brasil. Cara, os caras cara dizem, o Manel seria dos The Boys, né? Estou com uma reflexão em relação a essa temática do The Boys, é a própria Marvel, né? Porque a Guerra Civil aconteceu por causa de efeito colateral de super-herói, né? É. Porque na Guerra Civil dos Quadrinhos, não sei se vocês leram, o estopim foi um acidente que aconteceu quando eles estavam tentando pegar um vilão, né? Aí o vilão explodiu e matou um bocado de gente, inclusive uma escola que estava próxima, um colégio, isso mesmo. Aí isso acabou questionando, rapaz, será que esses super-heróis aí não deveriam ter um treinamento, não, pra não acontecer isso de novo? Porque se eles tivessem treinamento... Será que eles não deveriam ser controlados, né, pelo governo, né, e tal? O governo controlar eles, né? Uma coisa que eu fico meio confuso, mas é o seguinte, mano, nos filmes da Marvel, né? Nas revistas, beleza, ali. Mas, tipo, nos filmes da Marvel ali, a galera sempre elogia, mano, os filmes do MCU, né, aí, dizendo que é coerente, né, o mundo, não sei o quê... Só que eu acho meio bizarro assim, mano, quando eu fui analisar o histórico, né, das histórias da Marvel e dos filmes. O Homem de Ferro, mano, ele era um cara que ele vendia armas pro governo, né, e tudo mais, pros militares lá. Só que no segundo filme, ele é o escrotão que não quer nada com o governo, né, que o governo quer controlar ele. E ele fica mandando aquelas bananas, né, pro governo e tal. O governo não vai me controlar, não. Aí lá no filme do Guerra Civil, ele de novo vai dizer que não, eu tô aqui junto com o governo. Os heróis têm que ser controlados pelo governo mesmo. Ele tá sempre mudando de opinião. Pro isso lado aí, que ele... se chama, mano, incentivo fiscal, mano. Empresário brasileiro e norte-americano, mano. Ele é controlado pelo governo por causa do incentivo fiscal, mano. No filme 1, o governo tava comprando as armas. Aí no filme 2, o governo, não, mano, tem negócio de arma, não. O Tony Stark fica puto, aí, não, vou ter que acabar com o governo. Pai, tô, não sei o quê. No filme 3, o governo, não, mas estamos precisando de umas armas laser e tal. Aí o cara, não, mas governo, minha pátria e tal. Bicho andando com a bandeira dos Estados Unidos. Governo é a minha casa, né? Ele disse. Mano. Bicho, putaria, mano. Tiago Bodão aqui, ó. Na Marvel exige o Damage Control, e agência especializada em reparação de cidades destruídas em super colapsos, né? Inclusive tem umas revistas deles também, né? O Controle de Danos, né? O nome da revista aí. Mas eles falam dessas histórias. Eu acho, né? Isso aí, mano. Se você for parar pra pensar, os dois universos, o da Marvel e o da DC, já começaram errado, mano. Porque eu acho que se existissem super-heróis mesmo, ia ser igual o The Boys, mano. Ia ter empresa administrando, mídia, a mídia querendo falar com eles, né, e tal. Eles iam ser as celebridades do momento e tal, o cara postando um vlog lá, seguidores, não sei o quê. Aí, mancha, a gente tem que falar sobre a história do The Boys, porque assim, do começo, né, o Rio, ele tem a namorada dele morta, né, pelo Flash da série, que é o cara super veloz, né, e tal. Ela morre ali, atropelada. O trem bala. Ele atropela a namorada dele, né, e tal. Mata ela. Aí a Vod vai lá e dá uma indenização pra ele. Ele fica puto e entra pro grupo dos The Boys pra se vingar, né, da namorada dele, que foi morta, né, e tudo mais. Aí esse grupo aí do The Boys, que é o Billy Bruto... Ema, tu permite aqui só uma inserção de informação aí. Informação importante de marketing. O Pedro Luna disse aqui, se existissem super-heróis, eles iam montar um grupo pra andar de trem pela cidade cantando músicas de pagode de axé. Só que aí o pessoal pegou a referência. Só que eu achei interessante, mano, vocês viram a ação que a Sony fez, mano, com o Crash Banditoy? Eu vi, mas isso daí, macho, ó, eu só queria deixar registrado, mano, que foi genial, mano. Depois da live, mano, vocês procuram aí. Crash Carreta Furacão, mano. Mas foi genial, mano. Acho que foi gênio, mano. Eles pegaram aquele cara, né, vestido de Crash, né? Aí botaram eles no Carreta Furacão. O Crash no Carreta Furacão. Mas o Crash putaria, oficial, mano, dançando. Siga em frente. Olha para o quarto é doido. É nessas horas, mano, que o cara vê a diferença, mano, da Sony pra Microsoft. Um negócio... E o cara que, vê, né? Se eu não tivesse PlayStation, eu tinha comprado só... Tá aí, meu, o Crasheta Furacão, mano. Crasheta... Crasheta Furacão. Viu aí, mano, depois da live, vocês têm que dar uma googlada, mano. Crasheta Furacão, mano. Maior case... Se eu tivesse na faculdade, mano, meu TCC ia ser sobre essa parada aí, mano. O Coisa tá dizendo aqui, macho... Cadê o Helder Bruno? Pode promover a galera aí do marketing. Esse aí do cara. Isso aí é verdade, meu irmão. O cara que deu essa ideia aí, mano, bicho, tem que ser promovido a presidente da empresa, viu? Baixo, o cara foi gênio demais, mano. Os caras, tipo, na reunião do marketing, rapaz. Não, os caras tudo é engravatados, macho, assim, macho. Aí, rapaz, mas tem que ter uma ideia aqui pra divulgar aqui o Crash 4 aí, que vai estrear aí e tal. Aí um cara se levantou, né, e disse assim: e se a gente botasse o Crash na Carreta Furacão? Aí só o outro dia. Os caras tudo genial, porra! Os caras ali abraçando o cara. Patinete, né? Os caras tava lá dançando. Isso é doido, mas é muito bom, mano. Depois tu vê, uma, mano, olhada aí que o bicho é... Tu vê que é esses estilos aí de marketing aí, mano, é massa, porque é uma coisa simples, mano. O cara pega, bota aí, aluga aí uma Carreta Furacão aí, sei lá, quanto é? R$1.000 aí dá pros caras aí. Aí o cara bota só o Crashzão vestido, mano. Filma com o celular e pronto, mano. Acabou. Essa ação aí, mano, os caras não gastaram R$2.000, meu, aposto. E foi... tu vai ver, por anos vai ser a marca registrada do Crash no Brasil, mano. É, mano, tu é doido, mano. Ô, putaria, mano. O Helder Brown dizendo aqui, ó. Sai de minha informação, mano. Viu, viu, pessoal? Eu queria também reforçar que o The Boys não é só o fato da história dele ser boa, não. Eu acho que a escalação dos atores foi muito certa, né? Porque se os atores fossem ruins ou fossem medianos, não ia chamar tanta atenção, né? Ou encabeçando os atores, tem um ator que já deveria ser valorizado há muito tempo, né, João? Que a gente até comentou no WhatsApp do Asila, que é o Cal Urban, né? Esse cara, mano, ele já fez um filme bom, mas... Cal Urban é o Billy Bruto. É o Billy Bruto. Ah, ele não é famoso, não, mano. Ninguém conhece nem o nome dele, mano. Pode ser que ele fique famoso agora, mano. Mas ele fez muito filme bom, né? Ele fez, ó, o Dredd, o último Dredd é dele. Ele que é o Dredd, ele respeita tanto o personagem que ele não realmente não tira o capacete. Mas ele tava no... Tu tem que concordar, mano, que não é um personagem que favorece ele, mano. Um personagem de capacete direto e fala... Eu sei. Ah, ele é o magro do Star Trek, Star, né, João? É bem legal que ele é o médico do Kirk e... Vixe, ele é muito mesmo, engraçado. Star Trek. É, isso aí não está lembrado, fez... não. Senhor dos Anéis, né? Ele tava lá também, né? Ele é o... Como é que é o nome dele, do Senhor dos Anéis, né? Ele é o líder dos Cavaleiros de Ronan. Rola? Eita, mentira! Rola, Cavaleiros da onde, meu? Cavaleiros de Ronan. Rapaz, Esses cavaleiros aí eu não conheço, não. Senhor dos Anéis e os Cavaleiros da Rola, mano. Viu? Mas é sério mesmo, galera. Ele participou de muita coisa marcante. Ele já participou de filme de games, ó. O primeiro filme do Doom, ele é o protagonista e o The Rock é o vilão do filme do Doom. Aquela cena que mostra em primeira pessoa, a primeira pessoa dessa cena é o Carl Urban. É o personagem dele, entendeu? Mesmo que o filme seja ruim, o cara tava lá, mas ele tava sempre... Eu acho que ele devia mudar o nome dele artístico, senão meio que tá difícil pro cara pegar, mano. O Mário Xavier aqui, ó. Cavaleiros de Roland andando dos minhocãos do Thanos. Mas realmente eu acho que o Carl Urban, ele merecia um destaque a mais, né, aí, mano, porque... Ele tá aí há muito tempo já, né, mas ele é um ator bom, mano. Ele é ator bom demais ali, o Carl Urbanzão, eu acho massa ele. Outro ator que eu acho massa é o Hughie também, mas eu gosto dele. Eu vi os caras dizendo aí que acha ele meio chato ali, o personagem. Eu não acho não, eu gosto dele, mano, do Hughie. Mas é porque o personagem, mano, dele tem que ser o cara chato mesmo, medroso e tal. Cara é o nerdão, bom, né? Nerdão. E agora... o Hughie, mano, é o mais consciente da turma, né, mano? Porque é um mais maluco do que o outro e o Hughie é o mais humano ali, mano. Que é o mais normal da galera, mano. É tanto que os roteiristas deixam claro, mano, o Hughie sempre ficar abismado com as coisas que acontecem. Vocês podem reparar, toda vida que explode a cabeça de alguém ou alguém morre, sempre esporra sangue no Hughie, mano. Sempre é o Hughie que esporra sangue. Vocês podem reparar isso aí, mano. É como, outra... como se os outros dissessem assim: oi, Rio, olha aí de novo a putaria da negada aí, entendeu? Então, ele é o personagem que é mais pé no chão, mano. É tanto que o próprio Billy Bruto fala isso. Não, o Rio, cara, ele é o pé no chão. Ele sempre tá me trazendo de volta e tal. Porque às vezes ele tem uns planos muito doidos, macho. O Billy Bruto, o bicho é muito louco, mano. O Kitano Feg tá dizendo aqui, ó: mais consciente não, esse bicho só faz merda. Realmente ele faz muita merda, viu? Mas os outros dois personagens que eu macho, eu gosto pra cacete desses dois personagens, mano. O francês, mano, e o leitinho, mano. Leitinho é putaria demais. Leitinho é o meu favorito. Leitinho é o meu favorito, eu gosto mais leitinho. Acho muito massa, macho, o francês ali, macho. O francês ali é um dos melhores personagens da série. E mano, o dublador dele, João? O dublador dele é muito bom, porque dá aquele sotaque francês, mano. Fica muito bom, velho, a dublagem, mano. Eu gosto muito do dublador dele. É, ele fica falando não, chéri, não sei o quê, mon amour, né? Ele fica dizendo... Ele parece aquela dublagem do... Tu lembra daquele ator que fez o Espera do Milagre, que era francês também, mas que era do Ratinho, né? O Lacroix, né? Parece a dublagem do Lacroix, mano. Só que o Lacroix era o Wolverine. Tiago Bodão dizendo aqui, ó: leitinho não, mas leitinho de mamãe. Leitinho de mãe, putaria, viu, meu cara? O nome completo dele é leitinho da mamãe. E o maior putaria, né? O Júlio tava dizendo lá, mano. Macho, eu acho escroto demais, mano. O leitinho ali, macho, ele é um negãozão fortão, altão. Aí a mulher desse bicho mete arpeia nele, mano. A hora porra mesmo. Tu sabe o que é isso aí, é Júlio? Baseado em fatos. Vida real, mano. É, mano. Ora, porra, o seriado todo é baseado na realidade do mundo, mano. Aí tu acha bem que o cara ia mandar na mulher, mano? É, isso, mano. Não. Uma curiosidade sobre o Rio, mano, que talvez a galera não saiba aí. Vida real também, barriga branca, né? Fofoca do Joel, né? O cara revelando a intimidade do fofoca cara. Fofoca dos artistas, né? É, mano, não tem a vinheta não aí, mano, do momento fofoca aí. Tem não, aí, vixe, tem que criar momento fofoca aí. Intimidade. Próxima vinheta aí. Próxima vinheta que a gente vai fazer é o momento fofoca aí. O Hughie, mano, o ator que faz o Hughie é o Jack Quaid, mano. Ele é filho, mano. O pai dele é o Dennis Quaid. E a mãe dele é a Meg Ryan, mano. Nossa, doido. Ele é filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan, mano. Tu é doido, mano. Caralho, doido. Quando eu descobri, eu... Vixe, mano. O bicho aí é filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan, mano. E realmente, quando tu olha pra ele, mano... Os olhos da mãe, né, mano? Tu olha pra cara dele, mano. Eu acho engraçado quando eu descobri isso daí, mano. é que quando eu olhei pra cara dele na série, mano, depois que eu soube disso, a cara dele começou a se transformar na do Dennis Quaid, mano, assim, aos poucos. Oh, vixe, mano, olha aí, mano. Putaria, mano. Oh, putaria, realmente ele parece, mano. Essa notícia aí foi muito cara de fofoca mesmo, viu? Não, mas eu não sabia fofoca mesmo, não. Fofoca do momento. Agora vários um dos atores. No chat elogiando a Meg Ryan na juventude. Era um pitel. Ela era mesmo. Ela parecia, pitel, ela parecia um anjo. Demais. Ela era linda demais, mas a Meg Ryan. Daí a mulher começou a botar tanto anjo, botox, né? Mas que tu é doido. Era, aquele filme do anjo lá do Nicolas Cage não é com ela, não, mano. Cidade dos Anjos. É com ela, mas. Oi, sim, pois é. O anjo ela, é feio. Cidade dos Anjos? Ela e o Nicolas Cage, velho. Mano, o Nicolas Cage envelheceu mal, viu, doido? O cara foi pegar por esse lado aí, mano. Oh, putaria. É invocado que o Nicolas Cage é feião, é o anjo e a Meg Ryan que é a humana, né, mano? Era pra ser o contrário. Ela deveria ser o demônio, né? Nicolas Cage é putaria. Putaria, viu, macho? Agora dos sete, mano. Eu acho que os atores são bem competentes, não, assim, vamos falar de uma também, mano, que eu gostei muito, que apareceu depois, mano, do francês, que o francês até pega só com ela. Que a Japinha, né? É, que é a Japa, que é a Kimiko, né? O nome dela é Kimiko, que é ela é praticamente a X-23, né? Porque ela é a Wolverine da equipe. Falta só as garras mesmo do Wolverine. Ela tem super força, regeneração. E ela não fala. E outra coisa que eu achei legal, Joel, outra curiosidade aí dos bastidores aí, Joel, toma aí, essa daí. Essa daí tu não sabia, não. Momento ela não fala. De novo. Ela não fala na série, né? Ela tem ela criou, Joel, a própria atriz criou a linguagem de sinais. A linguagem de sinais foi inventada pela atriz, mano. Pra personagem. Foi mesmo? Aquilo ali foi agora. Aí, mano. Aí é putaria, mano. É igual aquele cara do Bolsonaro, né? O bicho fazia os sinais lá, tudo na dúvida. E os caras lá sem entender, né? putaria, viu, macho? Só que assim, né? Tipo, o dos atores lá do sétimo, eu acho que todos eles são competentes, né? Todos os personagens ali dos sets ali são massa. Mano. Só que um dos caras que eu acho massa, macho, ali do ator dos sétimo, é o ator do Capitão Pátria, mano. Esse cara aí é sim, bom demais, mano. Tu é doido, macho. Onde é que esse cara tava, mano? Desse tempo todinho, mano. É doido, mano. É, ó, o nome do cara, Joel. É Anthony Starr. Caralho, aí, ele mano. Poderia mudar o nome dele pra Tony Starr. Só pra frescar. Só pra frescar, né? O cara bota Tony Starr, né? E o que eu acho mais invocado, né, Joel? Que já apareceu no Instagram, um bocado de canto, a negada comparando a foto do ator com o Capitão Pátria. Aí a negada bota assim no, na legenda do meme, né? Agora eu acredito no óculos do Clark Kent e do Superman, porque o Capitão Pátria com o ator original são pessoas totalmente diferentes. É, mas ele é o maior nerdão, mas na vida real tem um óculosão fundo de garrafa. O bicho é todo destrambelhado, mas tu é doido, é totalmente diferente do Capitão Pátria. Ah, o cara é o Capitão Pátria, meu bicho é foda ali. O que eu acho massa, mas... né, o nome, né, mano? O Capitão Pátria é o maior escrotão de todos, né? O mais escroto de todos, mano. E no começo da série o cara pensa que ele é tipo Superman mesmo, né, mano? Que ele é bonzinho, né, e tudo mais, escroteiro. A história que eu pensava que ia acontecer, mano, ia ser o seguinte, né? Eles iam descobrir os podres dos heróis, né? Que cada um deles tem um podrezão lá, né? Isso aí faz com as teorias, né? Tu começou a assistir, aí tu no primeiro episódio, rapaz, acho que eu sei o que é aqui. Aí eu pensei assim, macho, o Capitão Pátria vai descobrir, macho, esses podres aí, mano. Vai meter a chibata em todos os heróis, mano. Aí no final o cara descobre que o Capitão Pátria é o mais filha da puta de tudinho. É igual a vida real, mano. Quando o cara entra na empresa, mano, o cara é assim, não, esses baitos são tudo filho da puta. Mas o dono da empresa é foda ali. Esse bicho aí vai descobrir, vai botar os caras pra fora. Aí no final do mês, o cara descobre que o filho da puta é o dono da empresa mesmo. Vai estar sorrindo ali. Putaria, viu, macho? Mas o... todos os personagens eu acho legais, assim, do 7. Eu acho que o único que eu não acho tão legal assim, mas é o Profundo ali. Profundo eu acho mais paiozinho ali. Não, mas o Profundo, Profundo. Ele tem um arco é o Aquaman, legal, né? É o Aquaman é do jogo. Justamente isso aí, mano. Vocês têm que ver, mano, os 7 como se fosse uma empresa, mas como se fosse o trabalho e tal. Tem uns lá que são mais importantes e tal. E o arco, mano, que o Profundo vai tendo, é daquele funcionário que chegou no 7, tipo, na cagada ali. Aí o bicho não vai acompanhando o ritmo e tal. E eu desenrolar a história dele, é o que acontece com muitos profissionais, mano. O cara chega num platô, não consegue chegar próximo dos outros caras e começa a botar os pés pelas mãos, fazer um erro, fazer outro, e é o resumo da história do... do Profundo. Né? É porque assim, na... ó, vocês falaram assim, não, os 7, o Joel falou, os 7 só tem filha da puta, não sei o quê, não sei o quê. Mas só, galera, a gente tem que lembrar que a mais novata dos 7 não é filha da puta, ela é a heroína ainda, clássica, né? É a... Por enquanto, né? Que é a Luz Estrela, né? A Luz Estrela, ela não se corrompeu. Na cidade dela, ela realmente era uma heroína, ajudava a galera, prendia os bandidos, não era egoísta. E quando ela entrou no 7, ela era tipo a gente quando vai pra uma empresa nova, né? Você chega na empresa nova, você pensa assim, pô, mano, chega lá, vou aprender com a galera, uma empresa altamente organizada, tu é doido em relação à minha outra empresa, vou aprender muito. Aí quando chega lá, tu descobre que a empresa que tu entra é mais desorganizada que a tua, que tá banda voa total, e tu tem que se adaptar àquele ambiente ali. Acho que isso aí é muito real, eu acho. Porque o pessoal cria esse estereótipo, tipo, sei lá, tem uma empresa gigante, referência do mercado, é o cara, caralho, os caras lá devem ser tudo foda, não sei o quê. Aí o cara entra na empresa, né, tudo a mesma, é como se o Samuel disse, assim, não for pior, mano. O cara chega assim, puta que pariu. Só que agora... como no mundo real, a grande vantagem é que pelo menos o salário do cara é lá em cima, né, por isso que o cara... pelo menos isso compensa, né? Cara, mudar agora, pra empresa maior. Pra gente finalizar aqui, mano, já vamos mandando os salves aí, né? Pra gente ler aí. Os arcos da história do The Boys é esse, né, mano? A gente tem o arco ali do Billy, né? Dos The Boys, que é eles tentando se vingar, né? Dos acontecimentos ali dos sets, né? E tudo mais. E a gente tem o arco dos sete tentando entrar pro exército americano, né? Porque o arco de história deles é esse, né? Eles querem entrar pro exército americano. E tem um negócio do composto V, né? No exército. Querem a boquinha ali da galera, né? A mamata ali, né? E tal. E aí tem essa daí, mas a gente vê o arco dessas histórias durante a série, né? E o negócio do composto V, que não mostraram muito, né? Também ali. Mostraram, é isso que eu queria falar. A principal diferença do seriado pro quadrinho é justamente o composto V. Porque o composto V, no quadrinho, né, cuidado, ele é usado, que tu vai dizer aí, mano, pra tu não dar spoiler. Eu sei, eu não vou dar spoiler não, pô. O que eu queria dizer é que o composto V é usado à torta e à direita pela galera do The Boys. E no seriado, eles nunca usaram, entendeu? É, o composto mas V. É porque, mas então isso é a principal diferença. É porque também, né, falando ali, dando uma desculpa, né, pros caras ali, porque eles já mudaram muita coisa dos quadrinhos pra série, mano. Nos quadrinhos, mano, na série, né, quem mata a namorada do Rio é o Trembala, né, atropelando ela. Nos quadrinhos, quem matou a namorada do Rio foi o outro cara, né, que eles estavam brigando, ele e o Trembala. Aí esse outro cara que tava brigando com o Trembala, né, atropela sem querer a namorada do Rio ali, nas revistas. Quem matou a namorada do Rio não foi nem o Trembala, não, foi outra pessoa. Ah, mas ficou bem melhor adaptado pro Trembala, porque já deixa logo de cara quantos heróis são filha da puta através disso aí, né? E eu acho que eles já vão mudar muita coisa, mas da revista pra série, assim. Mas eu acho que eles não vão seguir a risca, não. No final da segunda temporada, eu acho que vai acontecer como o que acontece com todos esses seriados de sucesso. Tipo, Game of Thrones, todo seriado que é baseado em livro, HQ, que faz muito sucesso. os caras mudam, mano, porque eles fazem uma adaptação, outra chega num ponto, mano, que não tem mais como você. O Walking Dead aconteceu a mesma coisa, começou bem parecido, né? Então, assim, mas eu prefiro do jeito que estão fazendo, mano, porque estão fazendo a série legal, tá pegando público, todo mundo tá assistindo e gera um produto a mais, né? Um produto diferente. Outra coisa que a gente tem que falar em relação à segunda temporada, sem dar muito spoiler, é que em relação aos quadrinhos, né, Neto? A diferença é que a Tempesta, que a gente conhece na segunda temporada, nos quadrinhos é um homem, né, Neto? É um homem a Tempesta, mas aí na série eles botaram uma mulher, mas... E eu acho que essa diferença aí, eu acho que engrandeceu mais ainda a história, porque se fosse um homem ia ser meio esquisito dessa segunda temporada, viu? É assim, já pegando o gancho, o Samuel já falou aí do composto V, mas só para o pessoal entender, porque assim, na HQ existe o elemento composto V, no seriado também existe, só que na HQ eles usam de uma maneira e no seriado usa de outra, é a mesma coisa, só que a utilização muda em cada mídia que eles são apresentados. É. E outra coisa do negócio da Tempesta, né, que... É, de novo, né, a relação, né, o Capitão Pátria é o Superman, né, e a Tempesta nos quadrinhos é pra ser o Shazam, né, que inclusive ele tem a roupa vermelha, né, também, é bem parecida ali. E ela solta raio e tal, né. E a Tempesta na série, ela é mais parecida com a Tempestade, né, dos X-Men ali. Aí tem esses diferenciaizinhos aí, mas acho que vai... É, descambar ali pra outras coisas ali, o seriado ali. Eu acho que não vai seguir a risca também os arcos da história, não. Que eu acho que é uma coisa boa, né, mano? É melhor que eles mudem mesmo ali pra não ficar igual, né? Tal. Porque se for fazer igual, o cara lê a revista, né? O cara lê a revista e pronto, mano. Ora, pô. Cadê o sorteio do galeto? Os caras estão falando aqui, ó. A gente vai fazer o sorteiozão aí do galeto, né? Cadê o galeto aí, mano? Vocês falando aí de comida e tal. O sorteio do galeto, a gente vai sortear um galeto com baião, Samuel. Vai acontecer... Do gordinho. É, a gente vai acontecer o sorteio amanhã no Instagram do @azileitor. Então já segue o @azileitor lá no Instagram. Então espera a postagem zona de amanhã, que vai ter a postagem do sorteio. E na próxima live a gente vai... O cara sorteando um galeto. E na próxima live a gente vai fazer o sorteiozão e vai mostrar ali o vencedor do galeto. Inclusive a gente vai bater uma foto, né, dos caras almoçando ali, fazendo joinha. Vocês já ficam avisados que quem ganhar o galeto vai ter que bater uma foto almoçando o bicho, né? Exato. A família toda reunida, né? Galetozão, né? Metal. Então já acompanha aí, @azileitor lá no Instagram, que vamos rolar lá o sorteio do galetozão completo com o baiano. Deixa para comprar o almoço só depois do sorteio, né? Porque pode acontecer a qualquer momento. Exatamente. Vamos ler as mensagens aqui, algumas mensagens rápidas. Pedro Luna, o translúcido se lascou igualzinho ao Homem Invisível no Liga Extraordinária. Isso é verdade, viu? A história do translúcido ali foi triste, né? O jeito que o cara desaparece na história, viu? Putaria. A lógica dos translúcidos, Joel, é que nem aquela lógica do Drex, né? Peraí, olha o spoiler, né? Cuidado. É a lógica do Drex. O Drex achar que dá pra matar o monstro de dentro pra fora, entendeu? Translúcido é mais ou menos a mesma lógica. Eu vou falar do Samuel, que aí ele diz assim: não, Samuel, mas cuidado com os spoilers. Bicho. Não, mas eu tô ligado, aí o bicho vai e mete um spoiler. Samuel. Mário Xavier, só vai entender, quem viu o episódio vai saber o que eu tô falando. O Mário Xavier, Joel, na série do The Boys, tu prefere o profundo ou o leitinho? Leitinho. Leitinho. Leitinho ali é mais massa ali. Leitinhozão ali, bicho é massa. Leitinho é o paizão da galera, ajuda todo mundo. Eu dou bom valor. Meu personagem favorito é o Leitinho. Eu gosto dele. O francês ali eu acho massa também. O Cascão, né? A galera disse que era o Cascão, né? Eu gostei mais do Marquito aí. O pessoal disse que ele parecia o Marquito. O cara podia fazer os The Boys com a turma do Ratinho todinha, né, mano? O Bruto é o Ratinho. É pra pior que parece. Outro personagem Santos. Que comentou muito. O Leitinho é o Azeitona. Azeitona? Azeitona. Uma personagem que a gente não comentou nada dela, mas é a Poderosa Maeve. Não, mas vamos cortar. Ele já dava pra fazer uma montagem, mas exatamente, mano, botando, ó, Marquito, aquela, como é o nome, daquela japonesa do programa do Ratinho. Pavorou. Pavorou, pior que parece Raquim, mesmo. Marquito e Azeitona, mano. Pronto, Ratinho Grupo. Os The Boys, né? The Boys. Mas o nome daquele cara aqui de Fortaleza, mas que ele é todo engraçadão também, mas ele é tipo ET daqui de Fortaleza. Como é o nome dele? Hã? ET de Fortaleza. É, mas ele é tipo ET, mas de Fortaleza, mas eu esqueci o nome dele, mas. Rodela. Bolachinha, isso mesmo. Bolachinha. Isso mesmo, Bolachinha. É, se o ET fosse vivo, também tava nesse grupo aí. O The Boys da galera do Sport. Mas eu te dizer, mas uma vez, mano, eu tava pegando um ônibus dia de domingo, mas faz tempo isso aí, mano. Uhum. Aí, mano, foi justamente, mano, eu vindo do Monte Castelo, não sei o que é que eu tava fazendo. Eu tava voltando de ônibus, mano. Mas dizer que o Bolachinha, mano, vinha bebo, mano, dentro do ônibus, mano. Fazendo a mó putaria no ônibus, mano. Bicho frescando e tal, queria sentar no pau do motorista, mas esse dia foi louco, viu, mano? Bicho quase virava no ônibus. Agora os The Boys são escrotão, mano. Seria os caras ali do Barão, mano, da turma do Barão, mano. Aí ia ser os The Boys ou escroto. Mas também foi longe demais, mano. A turma do Barão aí, e o CD do perfil, mano. Ninguém sabe nem o que é isso aí, não. Aí ia ser putaria demais, mano. É melhor encerrar a live aí, porque... É, vamos encerrar a live aí, já deu horário aí, ó. O cara não tem nem relógio, mas o cara faz assim, né? Muitas piadas anos 80, né? Já deu a exatamente. Corda. Bolachinha, a galera endoidou agora, ó. Hashtag bolachinha no asila. Ei, o bolachinha é massa. Eu achei engraçado, bolachinha. Bolachinha é legal. Inclusive, se a gente conseguir... Mas, ó, o bolachinha tem tanto moral, mas que ele faz propaganda do Dentinho Games, mano. Bolachinha é foda. Acredito não. Caralho. Ei, mas a gente tem que trazer o bolachinha pro programa, viu, mano? Bolachinha no asilo. Se vocês conhecem onde ele mora, manda o endereço aí que nós vamos fazer um intermédio. Exato. A gente vai mandar um caleta aí pro Bolachinha. Putaria, né, mano? Inclusive, vamos embora, né? Vamos embora. Segue lá, né? Se inscreve no canal aí embaixo. Já ativa ali as notificações, né? Acessa lá @azileitor no Instagram e no Twitter, né? Inclusive, já acompanha o Instagram, que vai ter o sorteio do galetão aí, né? Galetão completo com baiano. Vai rolar aí, viu, pra menino? Pra quem chegou no meio do final da live, né? A gente faz live segunda, terça e sexta, né? Exatamente. Sempre às 10 horas da noite aí. Eita, os caras já começaram a meter as tigresas aqui no meio, ó. Vixe, tigresa, eita. Hashtag tigresas no asila. Como era o nome da tigresa mais gata, né? Tu lembra? Era, acho que era Ellen, né? Era Ellen, era o nome da tigresa mais gata. Que era uma morena zona. Samuel aí fingindo que não sabe o nome da mulher. Fingindo que não sabe. Foi a primeira que ele só aprendeu o nome. Inclusive, vamos embora, né? Se a gente conseguir uma entrevista com as tigresas, a gente faz também aqui no Azir. Vamos embora. Até a próxima live e falou. Falou. Valeu, galera. Valeu. Se esquece não, hein? Sorteiozão do Baião, hein? Do Galetão, hein? Falou. Hasta la vista, baby.